O mesmo vento impetuoso de Atos, capítulo 2, vai soprar sobre você. O mesmo fogo, as mesmas línguas que arrancam maldições e treinam leões, vai soprar em você. Hoje, o Senhor te diz: começou o teu tempo. O Senhor te diz: a morte não pode te vencer, o pecado não pode te vencer. Esta é a tua hora, este é o teu tempo, este é o teu momento. Aleluia! Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Paixão por Cristo, intensidade pelo avivamento, aliança com Deus. Oh, segure a mão desta pessoa e grite: pacto com Deus, paixão por Cristo, cheio do Espírito Santo. Um terremoto vem sobre você, um terremoto vem sobre você, um terremoto vem sobre você, um terremoto vem sobre você. Uma música violenta e uma profecia violenta vai explodir as gaiolas. Segurando, segurando, segurando. Segurando, segurando, segurando, segurando. Cadeias estão sendo quebradas. Milagres estão acontecendo. Demônios estão saindo. Ei, Satanás, diabo! O manto de Jesus está aqui. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. O Espírito Santo acaba de me dizer que enquanto você está orando, familiares estão sendo libertos. Familiares estão sendo libertos. Amigos estão sendo libertos. Vizinhos estão sendo libertos. Jamais seremos os mesmos depois desta noite. Familiares estão sendo libertos. Vizinhos estão sendo libertos. O Espírito Santo me disse que toda gaiola na tua vida será quebrada nessa noite. Tudo que estava preso na tua vida será solto nessa noite. Aleluia! Você crê? Você crê? Toda a gaiola do diabo será quebrada. Será quebrada. Toda a gaiola do diabo será quebrada. Será quebrada. Se você não veio ontem à noite, se você não veio ontem à noite, você não sabe o que eu estou falando. Aleluia. Não era esta música, Márcio. Abrace alguém e diga: Jesus te ama. Muito obrigado, não era essa música. Sente, por favor. Se errou a música é porque é hora de ensinar. Benihim disse: se erra a música, quebra a unção. Então vamos para a palavra. Abrace duas ou três pessoas e diga: Jesus te ama. Amém? Abrace duas ou três pessoas e diga: Jesus te ama. Aleluia. Gênesis capítulo 30, versículo 11. Engraçado, em casa minha voz estava boa. Cheguei aqui e desapareceu minha voz. Apóstolo Fred, deixa eu ver como é que está o senhor, por favor. Fique em pé, por favor. Deixa eu ver como é que está. Tem alguma coisa torta? Ficou alguma sequela? Não ficou nada? Faz assim com as mãos, com os pés. Impressionante. Está até mais magro. Quantos minutos ficou sem respirar? 20 minutos. 20 minutos sem respirar. Em coma na CTI? Em coma na UTI, e os médicos disseram que 3 já estaria sequelado. Ele ia ficar sequelado, ele ia ficar vegetativo, mas o Senhor me ressuscitou naquele dia. Isso foi, né Renata? Isso foi que falaram para ele depois que ele acordou, porque quando ele deu entrada lá, mandaram chamar os filhos, perguntaram: ele tem filhos? manda vir os filhos para se despedir, porque ele está morto, não tem mais vida para ele. Foi bem isso, a doutora perguntou para mim, vocês têm filhos? Daí eu falei, temos. Daí ela bem assim, tu quer chamar eles para se despedir? Daí eu peguei e falei, não, mas ele não vai morrer. Daí ela pegou e falou, tu que sabe. Daí eu falei, eu sei mesmo, porque o meu Deus não vai deixar ele morrer. Eu não aceitei as palavras do diabo, eu repreendi na hora. Os médicos também falavam, né, porque 13 minutos é o tempo máximo a pessoa ficar sem respirar. E ele ficou 20, daí o médico chegava, ai, ele tá, o estado dele é grave, ele vai ficar, se ele acordar, ele vai acordar vegetativo ou com sequelas no futuro. E eu falava, não, doutor, ele não vai ficar em nome de Jesus. Daí ele falava, bom, essa parte da fé é contigo. Eu falei, essa é comigo mesmo, pode deixar, em nome de Jesus. Au! Não ficou com nenhuma sequela, mexe as pernas, deixa eu ver. Alguns de vocês não sabem o que está acontecendo, mas quem sabe pode se alegrar. E está com carro zero. Cheguei no domingo, saí no sábado, fui ministrar ainda no domingo, terminando o culto, o irmão chega e diz, apóstolo, vou ofertar o meu carro. Mas o carro dele era um carro usado. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar o meu usado e vou te dar um zero. O que eu tiver, eu quero que tu tenha também. Eu ensinei isso no retiro ontem. Você quer dar um fogão para a igreja? Não dê o velho. Compra dois novos e dá um novo. Se você der um guarda-roupa cheio de cupim para a igreja, porque você comprou um novo para você, Deus vai tirar todo o cupim do guarda-roupa, vai mandar para tua casa para comer todos os móveis. O que, que a senhora quer falar? Não, que algo sobrenatural que aconteceu foi depois, quando eu voltei daí da semi-UTI, onde ele estava primeiramente, o senhor já não estava mais, né? O senhor orou comigo lá na porta do hospital, transferiu a unção, e eu tomei aquilo nas minhas mãos, né? E falei, senhor, agora eu vou botar as mãos sobre ele, tudo aquilo que o apóstolo Silvio profetizou nele, sobre a minha vida, toda essa unção que ele colocou nas minhas mãos, eu vou... com ousadia agora sobre o apóstolo Fred, né? Aí quando eu coloquei a mão assim no peito dele, comecei a ministrar o Espírito de vida, né? Aí o Espírito Santo pegou e falou bem assim, onde foi que Deus soprou, né, o fôlego de vida quando criou o homem? Aí eu me lembrei nas narinas, né? Daí eu levantei assim a cabeça dele e falei, então, ele estava entubado, sedado, ele não estava ouvindo nada e até agora não tinha manifestado nenhum movimento. E aí quando eu levantei a cabeça dele assim e falei, então, receba o fôlego da vida sobre ti, daí... quando eu soprei na narina dele, ele fez assim. Aquilo foi um sinal, né? Que o Espírito de vida entrou sobre ele, né? A gente tem que ter ousadia com a nossa boca profetizar, né? Poder de vida e morte estão no poder da nossa boca. Quem bem utilizá-la comerá do seu fruto. Não importa qual é a circunstância, mas a gente tem que ter fé, crer e profetizar. Porque faz realmente o morto ressuscitar. Uau! Mas o avivamento também uniu a igreja, né? Uniu a igreja, eles ficaram vigiando 24 horas, sabe? Eles ficaram orando, jejuando na frente, à noite, na madrugada, sabe? Eles oraram, jejuaram, pagaram um preço. Até agora, o hospital comenta, né? Sabe, o ocorrido, né? Outras pessoas foram curadas também ali, né? Se juntava a roda de oração dos irmãos lá fora, pediam oração. As pessoas vinham, oravam junto, eram curadas, sabe? Tem pessoas aqui que estavam condenadas, a apóstola orou junto, a pessoa se reconciliou com Jesus, ressuscitou a mãe dela, ela já está sentada, já está falando. Houve um grande e está tendo um grande avivamento. Uau, uau, uau, uau! Vamos ficar em pé, por favor. Venham aqui, deixa eu orar por vocês, venham aqui. Apóstolos, me ajudem, por favor. Ó, não fui eu que mandei deixar as muletas aqui, hein? Eu só pedi quinta-feira para fortalecer a fé daquelas pessoas doentes. Isto aqui é coisa da nossa equipe. Apóstolos, venham me ajudar, por favor. Talvez alguns de vocês não estejam entendendo. Esse homem tinha morrido, gente. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Não podemos nos acostumar com... Pô, estou vendo tantas coisas acontecendo. E eu estou sentindo tanta presença. Esse homem tinha morrido. Não havia mais esperança para ele. Não havia mais solução para ele. não havia mais saída, ele ficou 20 minutos sem respirar. Sabe o que é 20 minutos? 3 minutos de apneia, 3 minutos você já está condenado a estar sequelado. Ele ficou 20 minutos sem respirar. Quando ele chegou no hospital, os médicos disseram: chama os familiares para se despedirem dele. E pelo poder da oração, ele está vivo e sem sequelas. A mesma doutora que mandou chamar os nossos filhos, né, que eu não aceitei, era 4:30 da tarde, ela me chamou também na porta e falou assim: olha, o resultado dele está ficando cada vez melhor, eu não sei o que vocês estão fazendo aí na frente, porque ela tinha visto o senhor orando conosco lá também. Ela pegou e falou assim: eu não sei o que vocês estão fazendo aí, se é orando, se é rezando, só sei que o quadro dele de manhã para agora de tarde é excelente, continue fazendo porque está dando resultado. Aleluia! Uau! Levantem as mãos para cá. Deem as mãos, por favor. Deem as mãos. Apóstolos, levantem as mãos sobre eles. Eu não sei como é que vocês não choram, não sei como é que vocês não plantam bananeira. Um morto ressuscitou, filhos. E tem outro, ele não está todo assim, ó. Ele não está todo torto. Seu poder do Espírito Santo. Senhor, nós oramos para que nunca mais esse espírito de morte os visite, porque não foi a primeira vez que ele foi atacado, não foi a primeira vez, Senhor, que ele esteve entre a vida e a morte. Nós oramos para que o manto de Jesus, Salomão disse, a sua bandeira sobre nós é o amor. Nós oramos para que o manto do amor, o manto que o diabo não pode imitar, o manto que o diabo não pode atravessar, caia sobre eles, caia sobre a sua igreja, que as profecias se cumpram. Xarababababá, levante as mãos para cá e profetizem, por favor. Solta uma profecia. Xarababababá, xarababababá, xiribibibicotoraia. Quando você tem amigos, você chora pelos amigos. Quando você ama pessoas, você chora por essas pessoas. Você para a sua agenda, você interrompe os seus compromissos para que essas pessoas sejam abençoadas. Pai, nós profetizamos que essa morte não os tocará mais, que esta doença não os tocará mais, que este ataque não os tocará mais. Assim diz o Senhor para você, Renata, você que ficou vigiando com a igreja, você que foi para o monte com a igreja, você que fez ofertas com a igreja. Assim diz o Senhor, Renata, você é a segunda mulher dele, você é o segundo casamento dele, e te atacaram por causa disso. Eu não sabia disso, mas o teu Deus sabe disso, e ele revela isso agora, e ele diz para você: você venceu, porque eu tenho promessa na tua vida, eu tenho promessa na tua vida, filha, eu tenho promessa na vida dele, eu tenho promessa no ministério de vocês, e vai se cumprir. Jesus, vamos lá cima. Impressionante. Repita comigo, Espírito Santo. Talvez eu nem saiba o que está acontecendo, mas eu creio. Chegou o tempo. Vocês não me entendem direito, né? Chegou o tempo. Vamos ver quem é que lê lábios aí. Olha para minha boca e faz leitura de lábios. Chegou o tempo de ressuscitar mortos. Uau! Uau! Tem algum discípulo deles aqui? Vem aqui, você grandão de amarelo. Vem aqui, você grandão de amarelo. Xarabababacantarai. Rápido, varão, rápido, senão você vai atrasar o milagre na sua vida. Impressionante. Eu fui confirmar, porque eu não sabia de nada, eu fui confirmar uma profecia. A Bíblia diz que você tem que confirmar, eu conheço ele há mais tempo. A Bíblia diz que você tem que confirmar, os dois estão debaixo da unção e eu estou sem voz. Fui só confirmar. Apóstola Renata, a senhora escutou o que, que Deus falou com a senhora? Escutou o que Deus falou? Não escutou? Me diz uma coisa, o senhor foi casado antes dela? Sim, fui casado antes dela. Mas vocês nunca me falaram isso. Quando ela caiu tocada por Deus, o Espírito Santo me disse que havia uma guerra muito grande contra ela, porque ela era seu segundo casamento, e que o Senhor morreu, e Deus tinha usado ela para segurar a corda, para que a sua família, o ministério, quem sabia de tudo, honrasse ela. É verdade isso? É verdade. Aleluia! Aplauda a Deus, Espírito Santo, Espírito da profecia, Espírito da profecia, vem, vem, vem. Nós não podemos ficar indiferentes a isso que está acontecendo. Abrace alguém, ore com alguém. Abrace alguém, ore com alguém. Abrace alguém, ore com alguém. Nós não podemos ficar indiferentes a isso que está acontecendo aqui agora. Abrace alguém, ore com alguém. Peça para o Espírito da profecia vir sobre esta pessoa. Caiu a glória de Deus aqui. O Espírito Santo te diz: um novo tempo começou para você. Um novo tempo. Esse casal aqui na frente não pode mais ficar em pé, a glória de Deus está sobre eles. Aí está, está, está, está. Segura eles, filha, os dois. São dois casais, vão precisar de quatro pessoas. Aleluia. Abraça alguém e diga: Deus vai sorrir para você. Um novo tempo começou para você. Aleluia. Recebam mais fogo, recebam mais fogo. Cuidem eles ali, apóstolo, pastor, para que eles não se machuquem, por favor. Eu creio na impartição de poder. Nos grandes avivamentos acontece isso. Recebam mais poder. Fuego de Deus. Para ganhar almas. Para ganhar familiares. Uau! Rodrigo, Letícia, para vocês mais. Para vencer os ataques do diabo. O casal que está atrás dele, dá as mãos, por favor. Dá as mãos o casal. Aonde está a presença de Deus, se o profeta abrir a boca, alguém cai tocado por Deus. Impressionante, o casal atrás deles, nunca mais trevas. Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. Impressionante a presença de Deus. E agora, como é que eu vou ensinar agora? Bom, não tenho nem voz para ensinar, não precisa ensinar. Não precisa ensinar. O Espírito Santo traz um ensino melhor ainda. Amém. Antes de você sentar, repita comigo: Jesus, chegou o tempo de chamar a atenção dos céus. Amém. Você nem entendeu o que você orou. Chegou o tempo de chamar a atenção para a sua vida. Atenção de Deus. Aleluia. O Espírito Santo manda dizer para você que todo demônio contra a sua vida vai ser derrotado hoje. Toda obra do diabo contra você está desfeita hoje. Hoje, hoje, hoje, hoje, hoje. Hoje, hoje, hoje, hoje, hoje, hoje. Amém. Dê o maior aplauso para Jesus que você nunca deu. Abra a Bíblia comigo, pode tomar o seu lugar, por favor. Em Esdras, capítulo 6, versículo 14. Impressionante isso. Impressionante isso. Talvez alguns de vocês não entendam por que essa euforia, por que essa gritaria, por que essa choradeira, por que esses gritos, por que essa coisa toda. É porque esse homem tinha morrido. Bem menos do que ele passou, a pessoa estaria toda torta. E ele está aqui, ele saiu do hospital num dia, no outro dia ele estava pregando na igreja dele. Diga para alguém, Jesus ainda ressuscita mortos. Vai ressuscitar os teus sonhos. Amém? Hebreus 6,14. Bom, nós estamos em 40 segundos de jejum, não é isso? Amém? 40 segundos em jejum. E 40 segundos com propósito, é isso? Só que depois do retiro não tem como eu ficar lendo um livro aqui para você, my brother. Até porque é o seguinte, nem falei nada com a mulher da minha aliança, mas a partir da segunda quem vai ler o livro é ela. Eu não nasci para ler livro. Eu nasci para profetizar. Mas não tem problema, eu venho, uma hora ela lê o livro e depois da uma hora eu profetizo. Amém? Porque é importante, Deus nos mandou estudar esse livro com você, mas eu não consigo ficar aqui estudando o livro. Quando eu subo ali, eu sinto um fogo caindo sobre mim. Amém? E era isso que acontecia na Bíblia, e é isso que você precisa. Amém? Você precisa do poder do Espírito Santo. Quem veio ontem à noite sabe do que está acontecendo aqui. E quem esteve no retiro sabe mais ainda. Você está me ouvindo bem? Aí em cima, guerreiro, você me ouve bem? Se o guerreiro me ouve bem. As irmãs lá também me ouvem. Guerreiro é o sobrenome dele. Você tem um sobrenome para vencer. Esdras 6,14, por favor, filha. Nós vamos receber uma impartição de fogo de Deus aqui. Fogo de Deus. Elias disse assim: o Deus que responder por fogo, esse será o Senhor. Amém. O principal nome de Deus é fogo consumidor. Quando o fogo está sobre você, o diabo não pode estar em você. Achou? Esdras 6,14. Bom, enquanto isso, vamos ler aqui. Você deve trazer a sua Bíblia. Esdras 6,14. Assim, os líderes iam concluindo a sua obra e prosperavam sem limites debaixo da profecia de Ageu, o profeta, e de Zacarias. Amém? Ali está. Os anciãos ou os líderes dos judeus iam edificando, ou na linguagem de hoje, concluindo a obra, e prosperavam sem limites, por causa que tinha profetas no meio deles. Meu Deus, eu não sei se você está gelado, ou você não entende, ou você é muito duro de coração. Então eu vou ler de novo. A igreja do Senhor terminava tudo o que começava, e prosperavam em todas as obras, porque eles acreditavam em profetas. Quando você acredita em profetas, toda obra da sua vida se conclui. Toda obra da sua vida termina. Quando você acredita em profetas, os seus sonhos se realizam. Quando você acredita em profetas, o seu casamento prospera, a sua saúde prospera, a sua empresa prospera, os seus sonhos prosperam. Quando você acredita em profetas, pode ser numa segunda, só com líderes, Deus vai te dar a vitória. Levante as duas mãos e diga: vitória, vitória, vitória, vitória, vitória. Eu não sei quanto a você, mas eu não fui chamado para ser um pastor boca mole. Eu fui chamado para viver no fogo. Uau! Pegue a mão desta pessoa que está do seu lado e diga assim: eu sou profeta e eu vou profetizar. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. A outra música que diz: nós vamos mudar o mundo, de Andem. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar casas. Nós vamos mudar famílias. Nós vamos mudar lares. Por que que estamos buscando o poder de Deus nesta noite? Porque o diabo está contra nós. Mas hoje Deus vai estar contra o diabo. Deus vai se levantar contra o diabo a teu favor. Você vai receber tanto poder hoje, você vai receber tanta presença hoje, que você e a sua casa serão salvas. O feitiço se converterá. Segura forte a mão dessa pessoa e diga: eu e você vamos ganhar o mundo. Eu e você vamos ganhar o mundo. Deus acaba de me dizer que a prosperidade que estava presa se soltou. Se soltou, se soltou, se soltou, se soltou, se soltou, se soltou, se soltou, se soltou. A prosperidade que estava presa se desatou. Você tem duas opções: ou você crê e se alegra e recebe, ou você não crê e eu recebo dobrado. Havia um milagre que você estava buscando. Deus manda dizer: chegou hoje. Chegou agora. Nós estamos recebendo um morto que ressuscitou. Temos que soltar o poder. Soltar o poder. Soltar o poder. Nós temos que ativar o poder. Temos que ativar o poder. Acionar o poder. Olha lá, tem gente sendo carregada lá em cima. Dá-me voz, Deus. Se rasgou os céus. Se fechou o inferno. Que se movam as nações. Somos a nova geração. Uma adoração violenta e uma profecia violenta rasga os céus para você. Hoje é só líderes. Hoje não tem visitantes. Hoje nós estamos aqui para soltar o avivamento. Para soltar o avivamento. Para soltar o avivamento. Eu perguntei para Deus: o que solta o avivamento? Ele disse: paixão. Paixão. Fome. Sede. Desespero. Levante as mãos e diga: eu estou apaixonado com desespero por ti. Uau, uau, uau, uau, uau. Antes de você sentar, abraça essa pessoa e diga: o manto de prosperidade está sobre você. Uau. Já pegou a nota musical? Se fosse o Silvio Santos, perguntaria: qual é a música? Deixa ela está desmaiada, acho que ela não vai conseguir levantar. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Aleluia. Impressionante a presença de Deus aqui. Você está pronto para isso? Esdras 6,14, por favor. Apóstolos, pastores, onde é que, qual é o versículo da unção de Issacar, você lembra? Os apóstolos que estavam comigo no retiro lembram da unção de Issacar? Lembram qual é a referência? Porque profeta, sim, profeta ministra na hora e depois ele não lembra mais. Uou. Quem está feliz com Jesus? Uau, pega fogo esse altar. Quantos me escutam? Quem me entende? Em casa eu estava com a voz boa, cheguei aqui, sou a voz. Quem lembra de a unção de Issacar? Salvou? Não? Mas my God. Vamos voltar para o retiro, só eu, os apóstolos, e eu vou dar peniel para vocês. E os pastores vão juntos. Tá, já te peço. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas. Amém? Quando tem profeta na igreja, tudo que você começa, você conclui. Quando tem profeta na igreja, você não pode fracassar. Amém? Quando tem profeta na igreja, as dívidas serão pagas. Quando tem profeta na igreja, o que Deus te deu, ninguém pode te tirar. Quando tem profeta na igreja, aquilo que você sonha vai acontecer. Segundo Crônicas 20:20, você conhece melhor do que eu. Mas essa é fresca. Repita assim comigo: debaixo da unção profética, eu vou concluir a obra de Deus e eu vou prosperar em um nível absurdo. Eu vou pagar as contas e eu vou comprar rádios, jornais, TVs, casas, vou sustentar crianças, mulheres, jovens. Dê um grito agora que solte a profecia da prosperidade. Chegou a hora de você chamar a atenção do céu a seu favor. Você crê? Antes das 10 horas da noite, o espírito da profecia vai cair sobre você. Amém? Ouça, por favor. Onde tem profeta, não tem derrota. Onde tem profeta, não tem fracasso. Tem prova. Um diamante, ele só se torna diamante depois da prova. A diferença de um carvão fraco, escuro, sem valor, pó, cinza preta, e um diamante transparente, sólido, brilhante, valioso, é o processo de lapidação. A molécula é a mesma, é que um aguenta a pressão, o outro não. Vire para alguém e diga: aguente a pressão. Vire para alguém e diga: aguenta, aguenta a pressão. Aguenta a dor, aguenta a crítica, aguenta a perseguição, aguenta a enfermidade, aguenta, estou falando no português gauchês, suporta a luta, suporta a dor de cotovelo. Vou quebrar tudo agora. Suporta muitas vezes a mulher endemoniada dentro de casa. Só nos olhos dela é fácil, né? Suporta às vezes esse homem endemoniado dentro de casa. Ou vocês não brigam, casais? Só tem casal que aqui é anjo. Suporta o problema no casamento. Suporta a luta com os filhos. Suporta a luta com os liderados. Suporta a luta com os líderes. Suporta a perseguição de outras igrejas. Porque você vai deixar de ser carvão. Você vai se tornar um diamante. Eu vou soltar uma unção sobre você hoje. Todo gadita que suporta a luta. Uou! Todo gadita, todo cara de leão que suporta a TPM da mulher, suporta a enxaqueca do homem, vai virar diamante, vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar. Este ano você não teve férias, ano que vem nós vamos tirar férias do Caribe. Se você crê, você recebe. Celebra, celebra, celebra a Deus. Aleluia. Amém. Me desculpe falar tão intimamente, mas é que o verdadeiro avivamento começa na tua casa. Diga assim para a mulher mais linda do seu lado, se você é casado, se não, diga assim para ela: o verdadeiro avivamento começa lá em casa. Quantos estão felizes? Filhos, eu não sei porque que alguns ficam me achando, ficam me olhando achando que eu fumei maconha estragada. Há muito tempo eu parei de fumar maconha e, pela misericórdia de Deus, nunca fumei maconha estragada. Deixa eu te dizer algo, eu tenho um segredo. Sabe qual é o segredo? O segredo é que a alegria de Deus me fortalece. O segredo é que a alegria de Deus enfraquece o diabo. E eu não conheço alegre com a cara que chupou todo o limão da vizinhança. Vire para essa pessoa e diga assim: chupe laranja, não chupe limão que é amargo. Qual é o versículo, filho? Primeiro Crônicas 12, 32. Coloca no telão para mim, por favor, 1 Crônica 12:32. Lá, você vai receber algo hoje que você vai voar. Sabe por quê? Que cada vez eu posso estar com 1000 problemas, filho. Eu posso ter 1000 gigantes contra mim. Mas eu subi aquela escada ali, eu subo com a minha boca é maior que a boca do Coringa. Quem lembra da boca do Coringa? O inimigo do Batman. Minha boca é maior do que o Coringa, sabe por quê? Porque eu descobri que quando eu estou alegre, o diabo está fraco. Quando eu estou alegre, o demônio está fraco. Porque diz que quando um servo está alegre, o poder de Deus está nele. Mike Murdock escreveu que um dos 31 segredos de Salomão era: ele nunca contratava gente triste. Gente triste traz miséria. Gente triste traz doença. Gente triste traz trevas. Se você é visitante, me perdoe. Ninguém mandou cair de paraquedas. Hoje é líder e o caldo é grosso. Só que o caldo é grosso para o bem. Sabe por quê? Porque nós estamos ganhando almas. Nós estamos ganhando vidas. Nós estamos tirando os meninos da rua. Os mendigos de rua vão sair da rua. Isso aí não é mendigo de rua, esse rapaz tem cara de presidente da república, esse cara aí. Aleluia! Sabe por que que nós estamos alegres? Porque nós levamos 200 mulheres e depois levamos 500 homens para o retiro. Vou repetir, sabe por que que nós estamos alegres? Porque as mulheres levaram 150 mulheres e nós levamos 800 homens para serem libertos. Os sacerdotes sempre vencem. Nós levamos uma multidão para ser livre. E os demônios saíram. E cada uma dessas pessoas está prosperando. Vire para alguém e diga: você está prosperando. Sem limites. Aleluia. Se você fica triste, o diabo fica alegre. Diga para essa pessoa, eu sei que se você falar para ela, talvez ela manifeste do seu lado, mas é bom que ela manifeste, ela vai ser livre. Quem aqui já estudou sobre avivamento? Levante a mão quem já estudou sobre avivamento. Duas ou três pessoas. Quem já viu vídeo sobre avivamento? Bastante gente. Pelo jeito esse homem esteve no retiro, segura ele. É o primogênito, ele veio em busca dessa profecia. Eu ensinei no retiro sobre aquele que primeiro age, é aquele que primeiro prospera. Vai prosperar 7 vezes mais. Amém? Quando o espírito dos avivamentos vem, os homens perdem o controle do culto. O Espírito Santo assume o controle do culto. E Ele quer que isso assuma controle da sua vida, do seu ministério, da sua igreja. Me desculpe, mas eu sou forjado no fogo. Crente forjado no fogo não consegue ficar dando escolinha bíblica dominical. No meio da escolinha bíblica dominical acontece isso, fica todo mundo curado e liberto em nome de Jesus. Você recebe? Diga, eu recebo. Deus manda dizer para alguém aqui: o gigante que estava contra ti foi degolado hoje. Deus manda dizer para alguém que está aqui: amanhã de manhã, na primeira hora, vão ligar para você dizendo: chegou o milagre. Não foi isso que aconteceu, apóstolo Juliano? O apóstolo Juliano esteve no retiro ontem, não sabia de nada, e profetizei sobre a vida dele. Hoje, à primeira hora da manhã, ligaram para a casa dele dizendo: chegou um milagre. Quem crê em profeta prospera. Quem crê em profeta ganha almas. Almas, almas, almas, almas, almas. O Espírito Santo está mandando dizer alguma coisa para alguém. O fogo vai possuir você. O fogo vai possuir você. Eu perguntei para Benihim, no auge de Benihim: por que que você está indo ao Brasil? O Benihim me disse: eu não estou indo ao Brasil. Benihim disse: eu estou indo a Porto Alegre. Eu perguntei para Benihim: por que que você está indo a Porto Alegre? Ele disse: porque eu vou sair de cena, e em Porto Alegre Deus vai levantar alguém. Caiu um balde de fogo líquido aqui. Benihim disse: eu vou sair de cena, e dos gaúchos Deus vai levantar alguém. Diga: eis-me aqui. Uau, uau, uau, uau, uau, uau. Não vai dar para pregar hoje, está muito forte, filha. Não vai dar para pregar hoje. Vocês deem as mãos, deem as mãos. Eu vi um anjo de fogo no meio de vocês. Segurem eles. Benihim me disse: eu não vou ao Brasil, eu vou a Porto Alegre. Eu vou a Porto Alegre, porque o manto de Catherine Kuhlman vai cair sobre os gaúchos. Você tem duas opções: ou você recebe, ou você não recebe. Diga: eu sou um receiver. Diga: eu sou um recebedor. Uau! Você não sabe. Ainda bem que não tem nenhum fumante aqui. Mas se tivesse um fumante, eu ia pedir alguém aqui, ia pegar um fósforo e ia botar fogo na língua. Ia botar fogo na língua, eu ia ver essa pessoa gritar até espernear. Você não sabe o que é estar jejuando sem cessar. Você não sabe o que é emagrecer 40 quilos jejuando sem cessar. Você não sabe o que é ir no céu e ir no inferno para ver anjos e vencer demônios. E você não sabe quando a profecia está num lugar. Diga: eu sei, apóstolo. Diga: eu sou filho de profeta. Diga: eu sou filho de profeta. Diga: eu sou filho de leão. Diga: eu sou filho de leão. Diga, eu sei, e por isso eu vou profetizar. Grite, ei, Porto Alegre, capital do fogo do avivamento. Amém. Deixa eu profetizar, sente por favor. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes, todos os seus irmãos que seguiam a sua profecia. Repita assim comigo: manto de Issacar. Mais forte, porque hoje é profético. Manto de Issacar. Deus me trouxe hoje aqui. Não precisa repetir, obrigado. Eu não tinha como vir hoje. Quem esteve comigo no retiro sabe que eu estive jejuando, orando. Se você olhar nos meus olhos, você verá que tem fogo dentro deles. Estou sem comer, sem dormir praticamente, em busca de um avivamento. Quem tem participado dos cultos tem visto que se o demônio não sai aqui, ele vai tentar sair lá na porta e ele manifesta antes. A unção para repreender demônios está muito forte aqui. A unção para curar enfermos está muito forte aqui. Se você tem Twitter, você viu hoje uma foto no evento Scam, que a Cláudia postou uma foto justo numa hora que uma menina coloca o pé no altar, ela recebe uma descarga elétrica. Foi uma foto maravilhosa, o cabelo dela ficou mais arrepiado que o meu. Há uma unção forte aqui. Quem aqui já leu a Bíblia? Já leu a Bíblia? Quem lê a Bíblia? Quem já viu filme sobre a Bíblia? Não aquela minissérie da Record lá, porque aquele Davi está desviado. Saul piorou então. Se você já leu a Bíblia, você tem que saber que Deus é um Deus todo-poderoso. Deus não é um Deus de pastor de boca gelada. Pastor que não expulsa demônios. Pastor que não cura os doentes. Pastor que não prega arrependimento. Avivamento sem arrependimento é avivamente. É uma mente cheia de conhecimento, mas não tem o fogo do Espírito. O fogo do Espírito só vem quando você sente dor pela sua falha. E nos próximos dias, os milagres que estão acontecendo aqui, lá fora todo mundo já sabe, mas existe uma resistência em Porto Alegre, existe uma resistência na região metropolitana, existe uma resistência no Rio Grande do Sul. Eles não querem novos profetas, eles não querem profetas sem gravata, eles não querem profetas livres, eles não querem profetas que tomem ginásios, eles não querem profetas que ensinem o povo a prosperar. Deixa eu te dizer algo, sem prosperidade você é escravo. Eu vou repetir, sem prosperidade você é escravo. Sem dinheiro você trabalha para o feiticeiro. Eu vou repetir, sem dinheiro você come na mão da prostituta. Sem dinheiro você come nas mãos do gigolô. E o diabo não é próspero, Deus é próspero. Prosperidade é uma questão de paternidade. Se eu sou próspero, não vai faltar nada para o Israel. Se eu sou pobre, o Israel vai ter que roubar. Prosperidade é uma questão de paternidade. Se o teu pai é o diabo, você vai viver na miséria. Mas se o teu pai é Deus, você vai prosperar. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Você vai prosperar. você vai prosperar, a sua mente vai prosperar, a sua alma vai prosperar, o seu espírito vai prosperar, você vai ganhar almas. Levante as suas mãos e diga: eu vou ganhar almas. Amém. Dê um grande aplauso para Jesus, por favor. Termino. Aqui está dizendo dos filhos de Issacar, que conheciam a sabedoria de Deus, os tempos de Deus, para saber o que Israel deveria fazer. Eles eram líderes sobre os seus irmãos. Segura ela para mim, por favor, apóstolo. Eu estou carregado de energia. Realize os seus sonhos. Choques elétricos de poder. Ouça, ouça. A Bíblia diz que a tribo de Issacar era líder das 11 tribos. Eu ensinei isso para os líderes no retiro. Ouça, a tribo de Issacar liderava os gaditas. A tribo de Issacar liderava os cara de leão. A tribo de Issacar liderava os patas de leoa. A tribo de Issacar liderava os velocidades de gazela. A tribo de Issacar, diz a Bíblia, que um dos guerreiros só, a quilômetros de distância, com a mão esquerda, jogava uma pedra e partia um fio de cabelo no meio. Eles lideravam a todos esses. Eles lideravam aqueles que grudava a espada na mão e matava mil gigantes. A tribo de Issacar liderava aqueles que grudava a lança na mão e assassinavam mil inimigos. Por quê? Porque eles conheciam a Deus, o plano de Deus e o tempo certo para agir. Repita comigo: conhecer a Deus, o plano de Deus e a hora certa para agir. Ei, apóstolos, ei, pastores, líderes que estão aqui, Deus me disse que se soltou a partir de sábado à noite a unção de Issacar sobre nós. Nós vamos entrar em uma intimidade com Deus. Nós vamos entrar no plano de Deus, no propósito de Deus, na prática de Deus. E vamos saber a hora certa de agir, a hora certa de abrir mais congregações, a hora certa de levantar os jovens, a hora certa de prosperar o louvor, a hora certa de levantar um grupo de homens, a equipe de mulheres, a equipe de anciãos, a equipe de solteiros, a hora certa de trazer Beni, a hora certa de ir nos Estados Unidos, a hora certa de ir na Argentina. Deus nos diz no retiro, estávamos com os apóstolos e os pastores, orando e jejuando, e Deus veio e nos falou audivelmente, dizendo: os filhos de Issacar, eles eram os principais comandantes de Davi, porque eles conheciam o meu plano, eles conheciam a minha face, e eles sabiam a hora certa de agir. Vire para alguém e diga: Deus vai te dar revelação sobre tudo o que você precisa. Gênesis 30:11, eu termino. Eu recebo e profetizo sobre ti. Quem está me ouvindo? Você está me ouvindo? Está preparado para fogo líquido? Fogo líquido? Fogo líquido? Você sabe o que é fogo líquido? Fogo líquido é você no fogo e o fogo em você. Eu acho que você não entendeu. Fogo líquido é você no fogo e o fogo em você. Fogo líquido é você no fogo e o fogo em você. Hoje você vai mergulhar no rio de fogo. Diga: eu tomo posse. Você não entendeu? Levante as duas mãos para cima e diga: fogo líquido é eu no fogo e o fogo em mim. Amém. É que nem a propaganda do Tim: provoque a sede até não poder mais. Diga para alguém: provoque a sede até não poder mais. Aleluia. Posso terminar? É mesmo? Mas nós chegamos no retiro, estamos todos cansados. Vou embora. Chegamos do retiro no diabo. Demos tiro de canhão no diabo. Demos tiro de 2012 no diabo. Quando eu era bandido, eu não temia nem um brigadiano com 38. Mas de vez em quando eles andavam com umas 12. E tem uns policiais aqui que estão me olhando agora. E eles estavam com aquela 12 sempre desnucada. Lembra, Sidney? A gente dizia, está desnucada. Daí a gente atacava eles e tocava armas deles. Mas de vez em quando eles já vinham com a 12 nucada. Significava, estava pronta só para soltar o gatilho. Então quando eles estavam com a 12 nucada, nós tínhamos cabeça, nuca, nós fugíamos. Mas quando a 12 estava desnucada, nós atacávamos eles. Sabe o que, que eu quero dizer para você? Se um bandido tem medo de 12, Satanás sabe que em 2012 ele vai tomar tiro profético na cabeça. O diabo vai tomar tiro de santidade em 2012. Grite 2012. Eu vou dar tiro profético no diabo. Uma canção forte, uma profecia violenta, vence o diabo. Hoje tinha muita gente me criticando. Eu tenho aproximadamente 150 mil seguidores no Twitter. E aí eles já me respeitam um pouco mais por causa disso. Até o analista de Bagé está pedindo para ser salvo. Se você vê uma mulher pelada no meu Twitter ali, não se assuste, eu não me desviei. Minha mulher está ali. É que o meu Twitter é para evangelizar. A Bíblia diz que Jesus não andava junto com santinhos. A Bíblia diz que Jesus andava no meio dos pecadores e das prostitutas. Só que ele não se contaminava, meu brother. Você tem que pregar para quem está doente. Você tem que pregar para quem está perdido. E tem uma coisa, nem jacaré consegue fazer coisa através de computador. Lá fora dizia que jacaré fazia coisa pela telepatia. E eu acreditava, eu era um piá, acreditava em qualquer coisa. Nem jacaré faz coisa através da internet. E hoje estavam me criticando, me atacando, e eu orando e jejuando, você me entende? Está me ouvindo? Se o diabo me tirar a voz, eu prego por mímica. E eu orei, levantei um clamor a Deus e disse: Deus, me dá uma palavra. E Deus me disse: leão não teme latido de cachorro. Tem alguém te criticando? Tem alguém te atacando? Dá um rugido. Não pare para ouvir latido de cachorro. Aleluia. Diga: eu recebo o rugido do leão.